Boa noite a todos. É com uma alegria gigantesca que nós estamos aqui mais uma vez para trocarmos algumas palavras com vocês antes do nosso tratamento da quinta-feira. Então, como sempre nós fazemos, nós vamos fazer uma breve prece e em seguida vamos fazer uma leitura do Evangelho e aí comentaremos. Então, nesse momento, que todos nós consigamos nos desligar da nossa correria do dia a dia, de todos os acontecimentos, tenham sido eles bons ou aprendizados, e que nesse momento estejamos inteiramente à disposição da conexão com a espiritualidade superior, para recebermos o auxílio, o amparo, o esclarecimento dos nossos irmãos falangeiros que trabalham nessa casa, em nome de Jesus. Que essa paz, que esse amor que ele exemplificou enquanto encarnado nesse orbe, possa nos envolver e nos fortalecer, principalmente na noite de hoje. Graças a Deus. Bora lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Coletânea de preces. É o capítulo 28. E aí, nós vamos comentar uma prece. Que abusada que eu sou, né? Comentar uma prece. Para afastar os maus espíritos. Itens 15, 16 e 17 do capítulo 28, Coletânea de Preces. Eu vou ler o texto todo e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas que por dentro sois cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiro dentro do copo e dentro do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de todo o tipo de podridão. Assim, por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro sois cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus capítulo 23, versículos 25 e 28. Item 16, o prefácio da prece. Os maus espíritos só vão aonde encontram satisfação a sua perversidade. Vamos prestar bastante atenção nessa frase. Para afastá-los, não basta pedir, nem tampouco ordenar. É preciso tirar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas humanas, as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o copo para evitar vermes, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam maus espíritos, as boas qualidades do coração nem sempre protegem contra suas tentativas, mas dão força para resistir-lhes. A gente vai voltar nesse trecho aqui. Aí a prece, item 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfeitores, que inspirai aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos escarnecedores que vos divertis com sua credulidade. Eu vos afasto com todas as forças de minha alma, faço-me surdo às suas sugestões, mas peço misericórdia a Deus por vós. Bons espíritos que consentis em assistir-me, dá-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus ardis. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai de meu coração a inveja, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são portas abertas ao espírito do mal. Essa oração é linda. Mas como nos indicou o prefácio, não adianta eu até ter intenções verdadeiras no momento em que eu recorro a essa prece para pedir socorro, amparo, auxílio, proteção, se eu continuo tendo orgulho, se eu continuo deixando tomar conta da minha jornada a vaidade, a maledicência, se eu continuo uma presa fácil para os vícios, para a desordem, para a desunião, para a fofoca, para as fake news, isso agora é moda, fake news, né? Se eu permito que esses pontos negros vibrem em mim diuturnamente, eu posso fazer a prece que eu quiser. Eles vão continuar comigo. Por quê? Porque eu chamo por eles. Então, você está lá tranquila, né? Ah, hoje eu vou na casa espírita, então eu tenho que ficar zen, eu tenho que ficar bacana, eu tenho que ficar na paz, está tudo tranquilo, 6 horas da manhã, entrou no carro, ai que tranquilidade, foi fechada e elogiou a família toda do motorista. Você não começou o dia muito bem. Vamos lá. Chegamos no trabalho, registrei meu ponto, fui para a minha sala e no corredor eu me deparo com um colega que eu não gosto. Ai, meu Deus. Tanta gente para encontrar logo cedo, fui encontrar justo essa coisa, cruz credo. A sua vibração está só piorando. E se nós mantivermos isso durante o nosso dia, como é que nós vamos estar no final do dia? Aí eu fiz, né, todo esse desastre comigo, porque aí só vai, a minha energia vai ficando igual um dia de tempestade, tudo escuro. E aí o que acontece? Aí eu fico uma pessoa boa. Aí eu venho para a casa espírita pedir a Deus que tenha piedade de mim. Esses maus espíritos que ficam tentando me atormentar, mas eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço caridade. Eu não entendo por que que eles me atacam. A gente está mentindo para quem? Então, o que que é importante, gente? É mudança de comportamento. Mudança de comportamento. E isso dói. Por que que dói? Porque muitos desses comportamentos, eles estão arraigados em nós. Reclamar. Não vou pedir para levantar a mão, porque, né? Mas quem é que não gosta de reclamar, né? Ai, está muito frio, dá para fechar essa porta? Aí um dia diz, ai, está muito calor, dá para subir a porta? Ai, está chovendo demais. Ai, está chovendo de menos. Ai, esses impostos. Ai, tem isso. Ai, não tem aquilo. Eu costumo brincar que um dos grandes projetos que eu tenho na minha vida é deixar de ser um carro velho. Sabe carro velho? A hora que você vai dar partida, ele fica... É a gente reclamando. Então, o que, que é preciso, necessário e fundamental para que a gente realmente esteja pronta, pronto para receber o auxílio daquela linda prece que consta no Evangelho? Reforma íntima, transformação moral. E isso é treino, é dia a dia. E nesse treino, nessa jornada, nesse dia a dia, nós vamos falhar muitas vezes. Muitas vezes. Mas aí o que é importante? Se eu tenho um compromisso comigo, eu volto para o meu compromisso e eu continuo a minha jornada. E às vezes nós não conseguimos fazer isso, porque nós nos acostumamos. Ah, toda vez que eu tento, dá errado. Ah, toda vez que eu quero fazer, não funciona. Será que a gente quer mesmo? Porque dá trabalho. Ser uma pessoa equilibrada dá trabalho. Não é para os fracos. Mas é possível. E é dia a dia. Então, é lógico que é desagradável às 6:30 da manhã você levar uma fechada, né? Mas respira fundo e fala, ô Senhor, de repente, né? Está com pressa, coitado. Abençoa esse garoto e vai. Encontrou o sujeito que você não gosta no corredor? Não. Faz uma prece. Fala, ô Senhor, abençoa ele. Sim, não quero amizade, a gente não combina, mas eu não quero o mal dele. Porque quando a gente deseja o mal para alguém, é assim. De repente eu não gosto de você, então eu quero muito desejar o mal para você. Aí eu fico pensando nisso, pensando nisso, pensando. A hora que eu estou lotada de mal, transbordando, aí vem um pouquinho para ela. Eu estou toda envenenada. E ela um pouquinho. Então é um veneno que eu tomo, esperando que o outro morra. Isso não funciona, gente. Ah, você está falando só, mas é ruim de fazer. Eu sei que é ruim. Você está pensando que eu estou falando para vocês? Não, eu falo para nós. Estamos todos no mesmo barco. E é dia a dia. É treino. É determinação. É nos responsabilizarmos pela nossa jornada. E nem sempre a gente quer pagar o preço. Nem sempre nós estamos dispostos. E aí, quando você fica vibrando muita coisa ruim, semelhante atrai semelhante. Quem é que vai caminhar com você? Toda a espiritualidade iluminada. Eles até tentam, né? Mas você está de braço dado com aquelas criaturas que estão vibrando igual ou pior que você. E aí, são as criaturas, espíritos desencarnados, como nós. Nós temos corpinho e ele não, essa é a diferença. E como eles estão nesse mesmo nível de energia nosso, eles sentem raiva, eles querem botar fogo no parquinho, eles querem semear discórdia. E vão usar quem? Se eles não têm corpinho para fazer isso. A pessoa que se irrita fácil. A pessoa que adora uma fofoca. A pessoa que acha um saco ter que cuidar do pai e da mãe. Ah, esses velhos. É, todos nós vamos chegar nessa idade, caríssimos. Eu aqui no alto dos meus 57... estou me preparando. Minha filha olhou para mim e falou assim, se você ficar manheta, cuido de você. Eu falei, credo. E é mais ou menos por aí. eles precisam de alguém em quem eles possam se conectar para continuar nessa energia ruim. É igual o sujeito que rouba fio. Ele só rouba porque tem alguém que recebe. O camarada está ali vibrando coisa ruim porque está sim de gente facilitando a vida dele. Então, apesar da prece ser linda, eu tenho que fazer a minha parte. E como é que eu faço a minha parte? Me transformando. Eu volto a dizer, é treino. É treino. Eu vou fazer uma pergunta e ninguém precisa responder, tá? Se você encontrasse com Jesus pessoalmente, e ele dissesse assim, ô, meu filho, minha filha, como é que você está levando a sua vida? O que que a gente ia dizer para ele? Ah, então eu estou aqui trabalhando, seguindo seus exemplos, estou me transformando, né? Ou a gente ia criar um personagem e contar a história do personagem para ele? Até quando nós vamos permitir que a vida nos leve? Essa oportunidade é fantástica. Estamos aqui hoje com a possibilidade de nos reescrevermos, de reconstruirmos a nossa história. Então, o mínimo que a gente pode fazer é realmente tomar as rédeas. Eu ainda sou do papel e caneta, mas vai lá para o computador. Grava um áudio para você mesmo. E ouça. E depois de ouvir, pratique. Porque muitas vezes, aqueles que caminham conosco, eles não têm muito para onde ir. Eles têm uma vibração estranha, que juntam com a sua vibração estranha. Quem é que pode quebrar isso? Eles? Eles às vezes nem têm noção do que está acontecendo, mas nós temos. Quem é que quebra essa corrente? O encarnado. Ou seja, nós. E como é que nós quebramos isso? Ah, estamos em oração. Vamos lá fazer a fogueira santa, a jornada do, né? Vou lá na casa espírita fazer a desobsessão. Ai, descobri uma técnica nova. Não, né? Não vai resolver se você não mudar. Não resolve. É igual amar os vossos inimigos, né? E você pensa assim, pô, fulano me sacaneou pra caramba, entendeu? Afrontou. E eu vou ter que amar essa criatura horrenda? É? Então vamos começar pela parte fácil. Não o odeie. Porque no momento em que você começa a produzir o ódio em você, você entra numa espiral muito ruim. E quem torce a favor de você, às vezes tem dificuldade de se conectar. Você não, nós. Porque isso acontece com todos nós. Então, o que é importante, fundamental? Transformação. Daqui a pouco vocês vão entrar ali no salão. As fileiras vão estar posicionadas e a espiritualidade vai estar agindo. E o que eu acho incrível é que em muitos dos casos, o irmão desencarnado entende o processo e se transforma. Ele aceita ajuda, ele aceita ser recolhido, encaminhado, tratado, esclarecido. E em todas as semanas seguintes, o encarnado continua vindo. Era para ser diferente. Qual é o desejo para a noite de hoje? Pelo menos o meu. Que nós consigamos vibrar amor e perdão. Amor. Porque o amor é o remédio para todas as chagas. E o perdão. Porque ele quebra correntes que às vezes são milenares nas nossas jornadas. E liberta as criaturas. Liberta. Sem julgamentos. Que a gente tenha amor. Que a gente peça equilíbrio. Ou as três qualidades que são citadas no Evangelho. Que eu tenha coragem. Que eu tenha paciência. E que eu tenha resignação. Que eu esteja realmente pronta para mudar. Porque eu não consigo resultados novos agindo das minhas várias maneiras antigas. E é importante que a gente abra principalmente o nosso coração para essa verdade. Às vezes, quando nós buscamos ajuda, nós queremos uma pílula mágica. Ou eu posso tomar de 8 em 8 horas, vai funcionar? Não funciona desse jeito. Ele é um tratamento que às vezes leva anos. Mas eu preciso querer mudar. Essa é a condição principal. Esse é o princípio ativo dessa medicação. Eu preciso estar aberta para o amor, para o perdão, para a paciência, para a coragem, para os desafios e para a resignação para aquilo que foge da minha alçada. Isso tem que ser tranquilo. Aí o seu Haroldo, que me conhece, olha e fala assim, Adriano, mas você não é muito tranquila, não. Né, seu Haroldo? Eu sei, não sou muito tranquila, é verdade. Eu trabalho todos os dias para melhorar. E quando eu falo para vocês, eu estou falando primeiro para mim. É fundamental que nos transformemos. Eu brinco na aula que eu pago 100 reais para minha irmã toda vez falar que eu melhorei. Hoje eu não posso fazer isso, que ela está do outro lado da rua. Mas eu melhorei. Porque eu tenho um projeto que é sair daqui melhor do que eu entrei. Ah, você veio aqui para falar de você? Não. Eu estou dando um exemplo. E se alguém como eu muda, qualquer um de vocês pode mudar, ó. Facinho. Basta querer. Então, o meu desejo para todos nós, do fundo do coração, é que a gente queira mudar. Que a gente queira a ajuda, o auxílio, o amparo. Que a gente queira amar indistintamente. Sem julgamentos. Quando nós estivermos realmente nesse nível, tudo vai ficar mais fácil. Mas é dia a dia. É uma construção que precisa ser exercitada a cada minuto das nossas jornadas. Sem medo. E com verdade. Não para com o outro, mas para comigo. Entende? Porque só assim nós vamos realmente conseguir dar um passo adiante. O atendimento de hoje visa envolver, amparar, esclarecer, orientar irmãos em sofrimento que resolveram caminhar conosco de uma forma conflituosa. Que a gente comece um trabalho real para quebrar essas correntes que nos prendem a eles. Um trabalho de libertação e de perdão, de transformação. Que eu queira realmente ser melhor todos os dias. E que eu exerça isso todos os dias. Voltemos ao prefácio. Os maus espíritos só vão onde encontram satisfação a sua perversidade. Ou seja, o responsável sou eu. Sou eu. Semelhante atrai semelhante. Então, se eu quero estar em equilíbrio, se eu quero estar em paz, se eu não quero mais esse tipo de energia, de envolvimento, de presença, a hora da mudança é agora. Para todos nós. Para todos nós. O final da prece, bons espíritos, que consentis em assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos. A gente precisa ter força para isso. Às vezes a gente toma umas atitudes assim, nossa, como que eu fui fazer? Como que eu fui falar? Como que? Estava lá já. Sabe o que eles fazem? Eles chegam e fazem assim, ó. Vai. E a gente vai. Então, quando eu pedi ajuda, que eu tenho um combinado. Realmente me ajude a me transformar. E que eu pare de exercitar a culpa, porque a culpa não resolve nada. A culpa é uma atitude de estagnação. A culpa é assim, eu fiz uma bobagem, cometi um erro, e eu vou ficar 50 anos, por que que eu fiz? Ai, eu não devia ter feito. 50 anos se passaram e eu estou com a mesma posição. É preciso que a gente se responsabilize pelos nossos atos. Olha, eu fiz uma besteira. E se foi contigo, fala, olha, me perdoa, eu fiz uma besteira. Ah, e se ele não aceitar o perdão? Isso é um problema dele, se eu fiz de coração. Faça de coração. Não para que ele aceite, mas para que o seu coração fique em paz. E se ele quiser que o coração dele fique em paz, ele vai aceitar. E se ele não quiser, não é um problema seu. Mas tenha atitude. A primeira frase que Jesus dizia para aqueles que o procuravam pedindo ajuda era: que queres que eu faça? Porque o primeiro passo tem que ser dado por mim. Eu preciso querer. E quando realmente cada um de nós quer, nós conseguimos mover montanhas. Com o auxílio de Deus. Eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós continue tendo coragem, paciência e resignação. Continue trabalhando para a transformação. E que, ao invés de buscarmos culpados, tenhamos a responsabilidade sobre as nossas jornadas. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam e nos fortaleçam ainda mais. Eu agradeço a atenção de todos. Tenham todos uma boa noite.